Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, Spotify, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Olá, olá, amigos. O podcast do Camisa 23 está com mais um episódio. Agora o primeiro com a temporada 2018-19 em andamento. Nós ficamos mais um tempo aí sem postar nada, sem gravar nada, porque estava bem corrido aqui nessa época de final de semestre na faculdade. O Renato está corrido lá com as coisas do trabalho também. Mas a gente conseguiu um tempinho aqui para gravar e tem muita coisa para a gente falar já sobre a ainda jovem temporada 2018-19, mas que já aconteceu muita coisa, com certeza. Nesse episódio vai estar só eu e o Renato. Tudo bem, Rê? Opa, muito boa tarde, seu Caio. Você está bem? Passou bem essa semana boa, né? A mulher veio para cá, você deve estar mais feliz, um pouco mais contente. E eu tô bem também, você falou que tá tudo corrido, né? Mas conseguimos esse tempinho aí. Vamos falar desse começo de temporada maluco aí, já teve troca de buster, já teve um monte de coisa e vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, só pra avisar aqui, nesse episódio nós não vamos, praticamente não vamos falar da troca do Jimmy Butler, porque a gente vai fazer um podcast exclusivo pra isso. Até o Vini vai conseguir participar também, a gente já não conseguiu fazer o podcast de emergência, né? Que é logo quando o jogador é trocado, com as reações iniciais e tudo mais. Não bateu a data, foi no final de semana, disponibilidade de todo mundo não deu certo. Então a gente vai fazer um episódio só sobre isso. Nesse a gente vai pincelar alguns outros temas também que já aconteceram na NBA. E pra gente começar, o mais recente e o que tá mais quente aí foi obviamente a discussão que rolou no Warriors entre Draymond Green e Kevin Durant. Só pra passar o contexto aqui pra galera que ainda não sabe, o Golden State enfrentou o Clippers na segunda-feira de madrugada. Eles perderam na prorrogação e na última bola do tempo regulamentar, o Draymond Green pegou um rebote com um jogo empatado. O Durant do lado dele na quadra de defesa, era só entregar a bola para o melhor jogador criador de arremessos do seu time. E o Draymond Green resolveu não fazer isso, ele levou a bola que nem um louco desenfreado para o ataque. Acabou driblando para o meio de quatro jogadores do Clippers, o relógio estourou, ele acabou deitado na quadra sem a posse de bola. Deu tudo errado, a decisão foi horrorosa e o Durant obviamente ficou puto da vida. Qualquer um ficaria, ainda mais um jogador com o poder de decisão que tem o Kevin Durant. Depois eles continuaram discutindo no banco de reservas, o Draymond Green acabou meio separado pelo Cousins, né, quem diria. E o Durant ficou trocando uma ideia ali com o Iguodala e a discussão se estendeu para o vestiário também, onde o Draymond Green foi questionado pelo time inteiro pela decisão que ele tomou. E é possível ver até dentro de quadra o Draymond Green chamando o Durant de bitch, né? Que é vadia, enfim, tem a leitura labial, e isso foi confirmado também na matéria do Hoje e do Mark Spears para a ESPN americana. Tem também a leitura labial que estão falando do Durant, falando that's why I'm out, mas essa aí eu não vou botar muita fé porque é pura... pro papo da internet. O Durant tá meio de lado no vídeo, né? Não dá pra ter certeza de nada do que ele fala. Eu não sei. Acho que o cara não falaria, assim, no meio do jogo, that's why I'm out. Com 15 jogos na temporada, ele vai falar, por isso que eu vou sair daqui 5 meses. Não faz nem sentido. Essa aí, eu não comprei essa ideia, tanto é que eu nem postei no Camisa. Mas o Draymond Green chamando o Durant de bitch, dá pra ver, e foi confirmado pela imprensa americana. E também no vestiário depois do jogo, parece que no meio da discussão ali, que segundo também a imprensa americana foi um momento de maior tensão nessas campanhas recentes do Golden State, o Draymond Green questionou a free agency do Kevin Durant, porque ele tá assinando de ano em ano, e isso acaba gerando uma tensão também, porque afinal o cara é free agent todo ano, e todo ano você tem que lidar com aquela história de que ele vai sair ou não, ele vai sair ou não, e parece que o Draymond Green já tava meio de saco cheio disso, tava meio entalado na garganta, e ele jogou na roda assim, e aí, você vai sair daqui um ano, você vai ficar, o que você vai fazer, e por aí vai, e aí o negócio escalou, saiu do controle... E o Draymond Green acabou sendo suspenso, né? Ele não enfrentou o Atlanta Hawks nessa madrugada, de terça para quarta. Foi suspenso pelo próprio time, mas parece que ele não vai ter que pagar multa. Então foi assim, fica de castigo aí, enquanto os nervos se acalmam e depois a gente consegue voltar a jogar basquete. O que você acha, Rê? Você acha que isso é só um acidente de percurso que acontece em diversos esportes coletivos, como a gente sabe, né? Os jogadores, os times discutem entre si. A gente está cansado de ver exemplo disso, não só no basquete, no futebol, no vôlei, no futebol americano, qualquer esporte coletivo. Mas você acha que isso é só um acidente de percurso, é uma coisa mais normal, ou pode ser o primeiro sinal de que o negócio vai romper por lá e que vai chegar num ponto incontrolável? Cara, a gente falou sobre isso até no podcast de pré-temporada, né? Que a gente comentou sobre o Cousins entrando e a quantidade de All-Stars, isso pode afetar não o time em quadra, mas psicologicamente, muito cara bom junto, não sei o quê. É 200% normal isso com qualquer time, é o que você falou, basquete, vôlei, futebol, é muito normal. Agora cabe ao Warriors ver, analisar essa situação e os jogadores se colocarem lado a lado e falar, puta, um dá a mão pro outro e falar, ó, é isso, a gente é um time, dentro da quadra a gente vai discutir, a gente vai querer ganhar, mas sai da quadra e acabou, próximo jogo, segue o jogo. Próximo jogo, o Draymond Green tem que assumir e falar, puta, tanto o Duran falou, falamos besteira, desculpa, mas a gente é um time, vamos ganhar essa temporada e é isso que vai acontecer. Por que que acontece? O Golden State, tudo que acontece lá dentro, você multiplica por 3. É, tudo que for acontecer, você multiplica por 3, que é a realidade dos outros times. Porque todo mundo quer que o time desmorone, todo mundo tá torcendo para que todo mundo lá de dentro brigue, isso afete o time dentro de quadra. Qualquer notícia que sair vai se espalhar. Então qualquer discussãozinha, qualquer risabit que o Draymond Green fala, vai virar uma bola de neve que pode fazer com que o time se afete muito e chegue nos playoffs todo derrubado. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu acho que o Draymond Green é um cara que é louco, mas ele tem consciência disso e vai, sabe, bater no peito do Durant no próximo jogo e falar, pô, confio em você, tamo junto, é isso. E eu acredito que vai ser isso que vai acontecer. Eles vão superar e vai continuar sendo o Golden State Warriors que a gente vê há 2, 3, 4 anos consecutivos ganhando tudo. Você consegue enxergar o time desmoronando, alguma coisa acontecendo? Então, você mencionou o primeiro podcast prévia, né, da temporada, antes de tudo começar, né, antes da temporada começar. E eu lembro que eu falei que, mais ou menos, isso que você já adiantou. Eu lembro que o que eu falei é, se alguma coisa começar a dar errado no Golden State, pra virar numa bola de neve incontrolável, era um estalar de dedos. Porque o time já tá lotado de All-Star, incluiu o DeMarcus Cousins nesse quinteto, nessa rotação. Não é a coisa mais fácil do mundo. E uma coisa que também a galera, no geral, assim, acaba meio que menosprezando, acaba deixando de lado, é você atuar em alto nível, na melhor liga de basquete do mundo, competindo por títulos e chegando a finais em 4 anos seguidos, 5 que seja, tem um grande desgaste emocional nisso. Então, assim, o próprio Warriors passa a ser um adversário para eles mesmos, entendeu? Você tem que achar motivação, você tem que achar uma vontade nova de todo dia acordar e treinar e jogar, viajar, back to back. Então isso acaba sendo um fator também, né? Só que é o que você falou, essas coisas acontecem. Quem está envolvido com o esporte pode ser acompanhando, mas quem já jogou alguma coisa, sei lá, sabe que é a coisa mais normal do mundo você discutir com o seu companheiro, às vezes. Com certeza, no calor do momento, alguém fala alguma merda, se provoca e tudo mais. Os caras batem de frente. Na NBA não é a primeira vez que acontece isso, pelo amor de Deus. Então, assim, cabe a eles abafarem lá, do jeito que a gente sempre falou. Ah, o Golden State é um time bem unido. É, por mais que seja uma panela, que seja desproporcional, é meio difícil não gostar dos caras, porque eles são engraçados, eles têm boa química, eles têm bom entrosamento, ninguém coloca o ego em primeiro lugar. Então é isso que tem que acontecer agora. Se o Durant e o Draymond Green não agirem como profissionais e deixarem essa briga de lado, para continuar desempenhando um bom jogo, alguém vai ter que intervir lá. Pode ser o Steve Kerr, pode ser o Stephen Curry, pode ser o Klay Thompson, pode ser o Bob Myers, sei lá, alguém da gerência. Mas alguma coisa tem que acontecer, porque senão a coisa sai do controle muito rápido. É o que a gente falou já antes, né? Ainda mais com o Cousins, né? Pensa num cara louco que tem na NBA. Primeiro que você pensa é o Cousins. Se ele já entrar no time, sei lá, em janeiro, que seja, com tudo desestruturado, cara, esquece. Esquece, tem que chegar com o Cousins em quadra, você tem que estar com o time 100% entrosado, você não pode ter uma pecinha fora do lugar, senão já era. Senão não vai dar liga, né? Eles vão ficar dando murro em ponta de faca e vão se bobear, caem até na final de conferência, alguma coisa assim. E é bom ressaltar que esse ano também praticamente todo mundo é free agent lá, né? O Durant, Klay Thompson. Aí entra. Se não me engano, Draymond Green também, né? E entra o que você acabou de falar também de motivação, cara. Eu não consigo enxergar o Warriors ganhando esse ano de novo uma motivação dos jogadores de, ah, vamos assinar de novo porque a gente tem que bater tal time. Não, você já entra na temporada tipo, ah, beleza, tamo no 5, vamos ganhar, sabe? Eu vejo o Durant saindo, o Klay Thompson saindo com tipo, beleza, já ganhei meus títulos, já tô com as minhas costas menos sobrecarregada de já ter um anel no meu dedo aqui e vou jogar pra mostrar o quanto eu sei de basquete, pra ter um time na minha mão, essas coisas. Então eu acho que essa pós-temporada aí, eu acho que vai começar a desmanchar esse timinho do Warriors, hein? É, eu acho que o Durant vai sair. Se eu tivesse que apostar meu dinheiro, eu apostaria nisso aí. Eu acho que ele vai sair pra um time que, assim, que ele tente melhorar um pouquinho a imagem, sabe? Sei lá. É, a gente falou ontem, até enquanto a gente jogava Fortnite, a gente comentou isso. Eu acho que o Durant deveria, ou provavelmente acho que vai pro Knicks ou pro Washington Wizards. Só que o Washington é meio difícil a gente falar alguma coisa porque o time também tá manhaca, por enquanto. Mas enfim, eu acho que ele vai pra um lugar assim, ou pra casa dele, pra cidade natal, pra região, que é o Washington. Ou ele vai para um time que não tem absolutamente nada a ver com a trajetória dele na NBA até agora. Que seja um New York Knicks, que tá numa draga há anos e precisa de um All-Star. Então, assim, eu acho que dessa temporada não passa da saída do Durant de Oakland. Uhum. E você falou agora há pouco também de final de conferência, as coisas. Eu vou te perguntar. O Portland Trail Blazers, hoje, nesse momento que a gente tá gravando, 10 vitórias, 3 derrotas, segundo do Oeste. Já vimos esse filme, vai chegar nos playoffs e já era? Eu vou até falar aqui com a pergunta de acordo com o Biel22Underline, mandou pra gente no Twitter, que é, até o momento, quem ou qual time tá mais decepcionando ou surpreendendo a gente em relação aos palpites que a gente deu no podcast antes da temporada começar? E o Portland é justamente um time que tem me surpreendido bastante, eles estão jogando muito acima do que eu esperava. É, inclusive tenho certeza que você também, porque você colocou o Blazers fora dos playoffs na prévia, sim, né? Sim, coloquei mesmo. Os caras têm 10 vitórias em 13 jogos. E assim, eu não sei se esse ano vai ser cavalo paraguaio de novo. Mas não por causa do Blazers, e sim por causa dos outros times. Porque ano passado, tudo bem, eles perderam pro Pelicans, eles não viram a bola. Mas esse ano a gente vê um Houston cambaleando, a gente vê um Nuggets que começou dando voadora no lustre, mas agora já perdeu, por exemplo, os últimos 3 jogos em casa. Então, assim, eu não sei, talvez a conferência. O Minnesota acabou de trocar o Jimmy Butler, vai ter que no meio da temporada aí juntar o Robert Covington e o Dario Saric na rotação. Então, eu não sei até onde pode chegar esse time do Blazers. E também acho que é normal o time oscilar bastante ao longo da temporada, né? Como, por exemplo, já está acontecendo com o Denver Nuggets. Eu acho que essa terceira colocação aí do Portland, agora, no dia 14 de novembro, é meio mascarada por ainda ser esse começo de temporada, o time começou bem e tal. Então vão ter sequências aí em que eles vão jogar mal. Acredito eu. Se não, aí a gente vai ter um problema. Mas eu acho que até agora está meio mascarado por ser uma amostragem pequena. Por mais que a gente já esteja indo pro final do começo da temporada, entendeu? Se é que não ficou muito confuso. É a mesma coisa do ano passado, que eles ficaram em terceiro com o Pelicans sem o Cousins, o Minnesota sem o Jimmy Butler, o Thunder cambaleando lá e mal conseguindo a vaga dos playoffs. Por enquanto eu acho que tá meio na empolgação, na boa fase do time do começo de temporada. E também, você falou, algum time que possa destronar o Warriors, né? Você colocou isso aqui no roteiro. Nesse começo de temporada, acho que ninguém. Talvez Toronto, mas assim, eu não sei. Tudo bem, o time do Raptors está oferecendo alguma coisa bem legal nesse começo de temporada. O Kawhi chegou que nem uma luva, já está bem encaixado tudo lá. Mas eu não consigo botar muita fé no Toronto, mesmo com tudo que eles estão jogando. Por exemplo, projetar uma final de NBA contra o Warriors é muito difícil, pelo menos para mim. Tem o Milwaukee também que começou forte, mas não sei até onde eles vão chegar, se eles vão conseguir manter o nível. Então eu não sei, o que você acha sobre o Portland, já que a pergunta é sobre o Portland? Cara, eu acho que, como o Buga fala, né, a gente, todo jogo o Buga manda mensagem no grupo falando, ele fica bravo quando o Portland ganha, né, ele fala, ganhamos mais uma, gatinho de playoffs, não sei o que, ele já fala xingando que sabe que vai perder lá na frente. Eu acho que vai ser isso mais uma vez, porque, cara, você pega o elenco do Blazers, assim, São jogadores que, beleza, em temporada regular vão fazer bons jogos. O Nick Stauskas tá fazendo uma média de pontos boas. Puta, eu não lembro que jogo que foi. Acho que foi o terceiro jogo da temporada. Eu lembro contra quem foi. Que ele destruiu, assim, ele foi pra mais de 25 pontos e... Não, ele destruiu contra o Lakers, contra o Lakers. Pô, no primeiro jogo da temporada. É, então, foi o primeiro, então, acho que é esse mesmo. E aí você vai chegar nas playoffs, o Stauskas não vai fazer 30 pontos em um jogo. Não vai, cara, você vai ter que sobrecarregar o Lillard, você vai ter que sobrecarregar o McCollum, e o time adversário vai reconhecer isso e vai conseguir marcar. Foi o que o Pelicans fez. Drew Holiday e Rondo fizeram uma marcação impecável ano passado. E aí você fica com o time totalmente limitado, entendeu? Então eu acho que vai acontecer isso sim. Eu acho que o Portland pode até acabar fazendo uma temporada muito boa, uma temporada regular, mas vai chegar nos playoffs e vai, né, vai fazer aquilo lá que a gente está acostumado. A menos que consiga adicionar mais uma peça aí, sei lá, do além e consiga uma troca. Como foi o Nurkic quando veio, foi no último dia de trade deadline que ele chegou, não lembro, mas acho que foi. Não foi. Então, que também foi uma... já entrou bem demais. Não sei se mais uma pecinha assim já muda um pouquinho do que eu tô falando. Mas hoje eu não vejo chegando mais forte nos playoffs, não. Acho que vai repetir a dose. Então, pra continuar aqui na Conferência Oeste, um outro tópico quente aqui da semana é o Carmelo Anthony e a situação do Houston Rockets nesse começo de temporada bem devagar. Tudo bem que nos últimos jogos eles já estão vencendo, estão... começando a aparecer um pouco mais com o Houston Rockets que a gente conhece, mas o começo de temporada foi uma desgraça e o time vai praticamente desistir do Carmelo Anthony de um jeito que eu particularmente não me lembro recentemente de um time desistir de um jogador tão rápido assim. A gente já viu vários exemplos assim com técnicos, né? Às vezes, como é o Earl Watson no Phoenix Suns temporada passada, nos 5 primeiros jogos ele foi mandado embora. Mas é engraçado a gente ver isso acontecendo com um jogador, né? Um time desistindo do jogador tão cedo assim na temporada. Já foi falado aí que eles estão discutindo lá internamente qual vai ser a função do Carmelo no time, se ele vai continuar ao longo da temporada, talvez ele seja dispensado pelo Houston Rockets, nenhuma troca seja feita. Que você tem a falar sobre isso, sobre o Carmelo em si? Ele vai conseguir um time na NBA? Tem muita gente falando que ele poderia até aposentar ou até ir pra China. Você acha que o Carmelo tá queimando o filme nesse final de temporada? Foi o Tracy McGrady, não foi? Que falou ontem que ele devia se aposentar? O Tracy McGrady falou que se ele fosse o Carmelo, ele consideraria a aposentadoria. Primeiro que eu acho isso uma tremenda bobagem, falar isso ou achar que o Carmelo devia se aposentar. Eu acho que o problema do Carmelo, tanto no Houston ou Oklahoma ou qualquer time que ele for... daqui até o final da carreira, ele precisa entender, não ele, mas o time, que ele tem que ser tratado pelo que ele tá jogando, não pelo que ele já jogou. O Houston contratou ele como se fosse vamos formar um Big Three, deixa o Ariza sair, deixa o Bamute ir também, a gente vai formar um time, um Big Three, e o Carmelo vai jogar muito. Não vai, a gente viu a temporada passada, olha esses primeiros jogos do Carmelo, não vai. Você precisa tratar o Carmelo com o que ele faz na quadra hoje. É um cara que vai querer a bola, vai jogar de costas mais ou menos, vai querer abrir, né, na linha de 3, vai chutar uma bola sozinho, mas que não vai passar de 15 pontos por jogo de média. Não vai. Mas então, essa é a questão. O cara já aceitou vir do banco de reservas. E 15 pontos de média pra vir do banco não é ok? Pra então, mim é decente, velho. Sim, é bom. E esse é o ponto. Você não pode esperar que o Carmelo seja o Carmelo que a gente tá acostumado. Você tem que pôr na cabeça do técnico e também do jogador que, tipo, Carmelo, você é um jogador de rotação. Você não é o sexto homem que a gente quer, você não é... Porque o sexto homem lá é o Eric Gordon. É assim, se for pra escolher alguém pra ficar no banco, é você, o Eric Gordon joga. Entendeu? Tratar ele como se fosse um... Não sei, deixa eu pensar. Mas já não é isso que tá acontecendo? Não, eu não vejo isso acontecendo. Eu enxergo ainda... não só os times, mas o Houston, que é o time que ele joga hoje, e o Oklahoma no passado, colocando o Carmelo ainda num pedestal. Ainda tipo, o Carmelo tá em quadra, põe a bola nele, o Carmelo não sei o quê. E aí o peso vai continuar sobrecarregando em cima dele e ele não é o Carmelo que a gente via. Ele tem que ser um cara que, puta, não tá dando certo, coloca ele 15 minutos por jogo. Puta, ele tá jogando muito, ele tá quente naquele jogo, aí beleza, aí você coloca ele pra jogar 25-30. Entendeu? Ele tem que ser tratado de um role player, um jogador que sente o momento do jogo, senão ele tá limitado aos seus 15, 20 minutos por jogo, jogador de rotação. Eu acho que é isso que falta, porque você espera de um jogador, quando você contrata, você espera o nível que ele pode apresentar. E o Carmelo, você sempre espera mais. Você sempre espera aquele Carmelo de Denver, que jogou há 10 anos atrás e comia a bola. E não vai ter mais, não vai ter mais. Ele é preguiçoso, ele não defende, ele quer chutar umas bolas loucas. Então você precisa limitar esse cara. Você precisa falar, ó, Carmelo, você vai fazer isso aqui, que é o que eu acho que rolou nessa reunião que eles fizeram. Falar, Carmelo, não, você não é mais esse cara. Ou você joga nesse time nessas limitações, ou você não joga no Houston. Eu acho que é isso que precisa acontecer. Pra ele viver esse final de carreira, e eu acho que ele ainda tem coisa pra queimar na NBA, do jeito decente, do jeito certo. Não como se ele fosse um All-Star todo jogo. Então, a situação do Carmelo é um pouco delicada. E primeiro eu queria... Eu não vou defender o Carmelo, mas eu quero falar uma coisa aqui. O que tem de gente falando que o Carmelo estragou o Houston Rockets e blá blá blá, que o Carmelo é um lixo e que ele é 100% culpado ou 90% culpado da situação do Houston Rockets. Meu, se você realmente acha isso, ou você tá falando por birra, ou você não tá assistindo o suficiente, porque assim, o começo de temporada, Houston tem jogado como merda. Eu até peço desculpas aqui pelo português, claro, mas não tem como ser mais objetivo que isso. Os caras estão com um aproveitamento ridículo das bolas de 3, são 32% até agora na temporada, para um time que é centrado nas bolas de 3. É o 29º time que tem mais assistências por jogo, ou seja, a segunda pior marca. O ataque não tá aquela coisa que a gente viu nas últimas temporadas, e a defesa tá pior ainda. Então, assim, não adianta jogar tudo nas costas do Carmelo, como se ele fosse o culpado por tudo, como eu já tô vendo milhares de pessoas fazerem isso. Tudo bem, se você quiser fazer isso, você faz. Só que eu lamento informar, mas não é isso que tá acontecendo. E para falar um pouco também sobre só o jogador, o Carmelo tem uma linha muito fina entre o Carmelo produtivo e o Carmelo que não agrega nada dentro de um próprio jogo, entendeu? Dentro de um único jogo. O Carmelo é um cara que o impacto dele no jogo é unidimensional, é só através da pontuação. Só que o Carmelo, ele tem uma dificuldade em manter consistência. Foi assim durante boa parte da carreira dele. Ele só vai impactar o jogo pontuando. Então, assim, quando você tem um cara em final de carreira que já não defende nada, e que se o jogo ofensivo dele não está funcionando, ele não agrega em nada. Ele passa a ter menos valor, por exemplo, que um 3D, que seja, por exemplo, o Robert Covington ou o Trevor Ariza, que saiu do Houston Rockets. Ele não entrega ofensivamente, e defensivamente ele acaba prejudicando. Então isso acaba sendo um problema, principalmente num time que é montado para chegar no mínimo em final de conferência, que é o Houston Rockets. E tentando projetar alguma coisa para o futuro, que ele seja dispensado, que ele fique nas waivers, por exemplo, ganhando 2,4 milhões, que é o salário mínimo de veterano. 2,4 milhões é tentador você pagar isso pelo Carmelo Anthony. Você pede uma waiver lá e você pega ele com o valor que ele já estava recebendo no Houston Rockets. É tentador um Carmelo Anthony por 2,4 milhões. Só que assim, tem espaço para a NBA, tem espaço para ele na NBA atual, porque, na minha opinião, o Carmelo Anthony flutuando no perímetro, que nem está sendo em Houston, que nem foi em Oklahoma no ano passado, isso aí é inútil. Não vai dar certo, porque ele vai ter dificuldade em estabelecer ritmo de jogo, e vai ser essa coisa. Em um jogo ele vai estar super bem, vai jogar 25 minutos, em outro você não vai conseguir deixar o cara em quadra, porque ele não vai contribuir para nada. Então, assim, o Carmelo, para ele render legal, ele precisa de um time dele, onde ele consiga comandar a pontuação, onde ele consiga ter os toques no post, onde ele consiga receber no low post, que ele é forte, ele tem a finalização perto do aro. Só que qual time vai querer oferecer isso para ele? Isso sem falar que é uma coisa indo na contramão da NBA atual, porque é um jogo lento, é um jogo onde a bola vai ficar mais parada, mas a gente sabe que dá certo. A gente viu isso em Denver, e a gente viu alguns bons momentos em Nova York, onde ele era o ponto principal de um ataque. Só que na NBA atual, você vai querer isso? Você vai na contramão de um jogo mais rápido? Você vai travar um pouco seu ataque? Sabe aonde ele daria certo? Por exemplo, em Atlanta, que foi aonde ele passou aí nessa troca dessa intertemporada e foi dispensado rapidamente porque ele não queria jogar lá. Meu, em Atlanta, o Atlanta não vai chegar em nenhum lugar nessa temporada. Seguinte, velho, coloca lá a camisa 15 Anthony, vende umas regatas a mais lá na lojinha do time e dá o ataque pra ele. Só que isso também não é nem vantajoso pro Atlanta, Porque você vai, por exemplo, você vai frear o desenvolvimento do Trae Young, você tem um John Collins também que vai disputar minuto com ele. Então, assim, cabe ainda o Carmelo Anthony na NBA? E qual Carmelo Anthony? De que jeito que ele vai ser utilizado? Esse é um grande problema. E também ficar discutindo isso, já foram quantas chances aí pro Carmelo ultimamente? Será que não vale a pena também ele parar de vez? Porra, vai pra China, cara, ganha uma grana e faz 60 pontos por jogo. Sei lá. Só pra complementar até o que você disse, na minha opinião também, o problema do Houston não é a entrada do Carmelo, mas sim a saída do Ariza. Eu acho que o impacto maior do Ariza saindo é muito superior do que o Carmelo chegando. Porque a gente tá falando de um cara, o Ariza, campeão da NBA, que já tem muitos quilômetros rodados, tem 32 anos de experiência, matava umas 2-3 bolas por jogo tranquilo. E, cara, defendia o melhor jogador do time adversário numa boa, devia dar zero problema no vestiário, zero mídia. Então, cara, é um jogador perfeito para um time do Houston. É um jogador que encaixa perfeitamente. Ao Harden, que vai achar o cara aberto, livre para três. Ao Chris Paul, que também vai achar aquele cara para um passe bem feito. E que vai ajudar na defesa. Então, eu acho que o maior problema, a maior mudança, foi tirar o Trevor Ariza para colocar um James Ennis do que o Carmelo em si, sabe? Eu penso um pouco assim, até falei pra dar um pouquinho mais de um complemento no que você tinha falado. É bom falar também que esse começo de temporada do Houston Rockets, o time tem sofrido com lesões absurdamente, né? O Nenê ainda não estreou na temporada, então eles estão tendo que usar o Isaiah Hartenstein, que não é de rotação. O Eric Gordon perdeu um tempo, o James Harden ficou uma semaninha fora, daí teve a confusão lá em Los Angeles que o Chris Paul acabou sendo suspenso. Então esse início de temporada do Houston Rockets é caótico, mas eu imagino, com ou sem Carmelo, acho que muito provavelmente sem, que eles vão se recuperar na temporada, porque eles têm muito mais talento do que eles estão entregando no momento. Ontem a gente já viu o Houston Rockets vencendo o Denver Nuggets fora de casa, o James Harden comandou o jogo, o Chris Paul também pontuou super bem, o Capela foi bem envolvido no ataque, porque como eu falei no começo do tema, um time que está chutando 32% do perímetro e que a bola de 3 é a principal ameaça, a partir do momento que você tem esse aproveitamento ruim, seu jogo ofensivo vai para o saco, seu espaçamento não existe. O adversário sabe que você está chutando mal, então fica um ataque previsível. O pick and roll com o Capela também passa a não funcionar, porque eles fecham muito mais o garrafão. E não sei, tem que dar um pouco de tempo. São 82 jogos para a gente ver qual Houston Rockets vai chegar no final da temporada e qual vai ser a rotação, quem vai estar jogando, porque isso a gente nem sabe também. É melhor você ter um começo de temporada ruim do que um final de temporada regular, né? Porque na boca dos playoffs. Então, se é pra errar, que é aí nesse começo, Houston. E eu quero terminar o papo perguntando pra você, né? Lógico que tem que ser pra você. A pergunta do Bruno com dois N's, que é @azbruno2n's no Twitter. Ele falou, Carmelo Anthony no Lakers seria uma boa ou tiro no pé, Caio Gasparetto? Não, é tiro no pé total, cara. Eu tô lendo uns rumores aí. Rumor não, né? Alguns possíveis cenários do Carmelo no Lakers, Carmelo no Sixers. Eu olho totalmente num olhar negativo, assim, não tem como ser positivo. Os Sixers, por exemplo, os passamentos já me preocupam um monte com a chegada do Jimmy Butler, que não tem um fit fácil com Embiid e Simmons. Você vai jogar um Carmelo Anthony lá, as mesmas perguntas, ele vai vir do banco, vai ser titular, vai ter os toques na bola no post, não vai rolar, não tem. Você vai matar o jogo do Ben Simmons, por exemplo. No Lakers a mesma coisa, o que o Lakers joga é totalmente o oposto do Carmelo Anthony. Quem viu o jogo do Lakers sabe, a bola não para, o time joga mais rápido do que qualquer coisa. Não cabe o Carmelo Anthony lá. Eu fiquei pensando, o Buga falou, Carmelo no Oregon, vai pro Blazers. Porra, vai matar também, vai tirar os toques do Damian Lillard, do CJ McCollum. Se for pra ficar flutuando no perímetro, a gente já sabe que não vai dar certo. Então, assim, seria interessante ele ir pra um time totalmente nada a ver, assim, um time que... Mas ele não vai querer também, né? Então, não sei, eu tô tendo dificuldade em achar um espaço pro Carmelo. Aproveitando que eu citei do seu Lakers, então, vou puxar pra uma próxima pergunta aqui, um tópico que a gente separou também. Tyson Chandler chegou muito bem, muito bem, tá? Como um ex-Mavs, eu reconheço que bateu até uma saudadezinha ali de 2011. E agora, resolveu todos os problemas? O Lakers tá 100%? É esse o time ou Ou falta coisa ainda? Não, todos os problemas não. Aí você já tá sendo muito generoso. Eu gostaria de acreditar nisso, mas discordo um pouco. O Lakers precisava de um pivô reserva, isso era óbvio. O Ivica Zubac não tem condições pra NBA atual. E tem o Mo Wagner também, que é interessante, mas ainda é muito cru, né? É novato e tudo mais. Com certeza o time tá voltando de lesão, então não senti muita segurança em colocar ele pra jogar logo de cara. Se bem que eu tô bem ansioso pra ver ele jogar, porque eu acho que ele acrescenta bastante coisa. Ele tem um skill set ofensivo bem legal, mas acho que não vai ser tão cedo que ele vai ter minutos na rotação. Daí você... Não sei se você viu, mas boatos, né? Que o James Jones, que é o GM lá em Phoenix, que tem cargo lá na cúpula, parece que ele acelerou o buyout do Tyson Chandler pra dar uma ajudada pro LeBron. Você ficou sabendo disso? Não vi, mas faria bastante sentido, né? Depois de dar 63 anéis pro cara, ele podia devolver o favor, né? Então, isso foi uma declaração feita por um executivo da NBA. Da NBA não, né? De um time da NBA. Ele jogou essa... Não sei se ele cravou que isso aconteceu ou se ele jogou essa hipótese. Mas foi mencionado. Enfim, o Lakers foi lá, pegou o Tyson Chandler e ele já agrega bastante. A gente viu nos últimos jogos, né? A briga no rebote ofensivo, aqueles tapinhas que ele é mestre, criando posses extras. No jogo da estreia, ele colocou o Karl Anthony Towns no bolso. Teve até aquele lance emblemático que o Towns está tentando jogar de costas para a cesta contra ele e ele bate na massa, literalmente. O Chandler fortalece ali o corpo, não se mexe um centímetro. O Towns bate na parede e volta. Então, teve o toco na game winner do Trae Young. No jogo contra Sacramento, ele pegou 12 rebotes vindo do banco. Então, assim, é uma contratação pontual que vem para fortalecer algumas áreas necessitadas do time. Mas todos os problemas, não. Você ainda tem um aproveitamento que está melhorando nos chutes de fora. Mas não é bom. Tanto é que o time tenta maquiar, tenta esconder isso, jogando nesse pace absurdo, atacando o aro, criando contra-ataque depois que você toma uma cesta, porque o fundo bola é cobrado tão rápido, e aí provavelmente o Josh Hart vai puxar a bola que nem um maluco e atacar o aro. Enfim, ainda tem que ser acertado, mas tá melhorando, o time tá começando a ganhar mais, tá começando a se entender dentro de quadra, e o Tyson Chandler tá jogando bem, né? Tem o fator motivação, né? Porque ele tava em Phoenix lá, um time que não vai brigar por nada, o cara já é veterano em final de carreira. Então assim, pô, eu não vou jogar aqui, vou dar uma segurada, eu tô meio pra baixo e tal. Aí ele troca de time, vai jogar com o LeBron na sua cidade natal, que ele é de Los Angeles, e chegou, cara, com tudo, né? Ele e o LeBron têm uma conexão muito legal e eu tenho certeza que vai dar certo. Não é, como a gente falou na contratação, e todo mundo também falou isso, não é o Tyson Chandler de 2011, de 2012, mas ele ainda tem algumas coisas que não dependem assim da idade, que é rebote, que é defesa, que é fazer um bom bloqueio, e isso com certeza ajuda o Lakers, não só o Lakers, como qualquer outro time na NBA. Muito obrigado, achei sua resposta bem completa, não quero nem falar nada para não manchar toda essa sua dissertação aí. E vamos para a conferência mais legal da NBA? Vamos para o lado mais da hora? Vamos, mas antes eu quero terminar com uma coisa aqui. A pergunta do MNZ S. Bruno, que eu vou deixar para você também, já que é para falar sobre os respectivos times. O Bruno gostaria de saber mais sobre a sabotagem ao Luka Doncic em Dallas. E você, como torcedor do time aí, tá passando muita raiva com o Wesley Matthews? Nossa, eu vou xingar ele todo podcast, deixar aí. Não fala desse não, vamos falar só do Doncic, porque aí eu fico mais calmo. E aí eu fico um pouquinho mais feliz do meu novato fazendo quase 20 pontos por jogo. É, Lucas, esse jogo do Dallas nunca foi tão legal quanto... Fazia 7 anos que eu não tinha essa vontade. E, cara, ele joga muito, primeiro. Ele é um absurdo. Ele tá superando tudo que eu... As dúvidas que eu tinha em cima dele. E eu acho que essa sabotagem... Cara, esse assunto veio muito à tona por causa daquele rebote que o DeAndre Jordan... O Luka Doncic tá sozinho... Roubou o rebote. O Doncic tá sozinho embaixo do ar, a bola vai pra mão dele, aí o DeAndre Jordan, tipo, pega da mão dele, literalmente pega da mão dele e dá lá na frente. E aí você não consegue ver a cara do Luka, mas parece que ele fez meio tipo, puta que merda, sabe? Então eu acho que a sabotagem tem vários pontos. O DeAndre Jordan é um papa rebote, desde o Clippers ele pegava rebote de todo mundo. Você não vê ele deixando o rebote pro armador já sair direto. Então tem esse primeiro ponto. Segundo ponto, o Dallas não é um time que está acostumado a ter novatos nessa passagem recente. Claro, teve o Dennis Smith Jr. no ano passado, mas o Dallas não é um time que está acostumado a ter novatos e ter uma audiência em cima do time para falar, puta, dá a bola para ele e deixa ele jogar. Deixa a mídia ver que ele tá jogando. Vamos deixar o moleque, né, se mostrar em quadra. Não tem nem 20 anos e já faz isso. E um terceiro motivo é a rotação que o Carlisle põe em quadra não é favorável a um jogador ter uns minutos constantes, assim. É o melhor jeito que eu posso explicar. Até o Nowitzki, quem acompanha o Dallas desde o MVP do Dirk, essas coisas, é uma minutagem muito louca. Você entra 5 minutos, aí você sai, começa o terceiro quarto em quadra, aí sai com 1 minuto, volta no final do terceiro quarto, aí depois vai voltar com 5 minutos do quarto quarto. Então ela é uma rotação meio estranha. Então o Doncic não fica tipo o primeiro quarto inteiro em quadra. Teve jogos nessa temporada que ele ficou quase inteiro. Então tem vários fatores que fazem com que crie toda essa polêmica. Eu acho que é uma bobagem, eu acho que não tem uma sabotagem, acho que os veteranos não estão, não vamos deixar esse moleque jogar, o moleque chegou agora. Eu acho que não tá acontecendo nada disso, eu acho que foi mais para problematizar um único lance. E cara, eu espero que ele tenha mais toques na bola por jogo, que o Carlisle reconheça isso, e eu já tô vendo uma melhora. Eu já tô vendo ele levando mais a bola, o Dennis Smith Jr. dando mais espaço pra ele, porque é outro motivo, o Dennis Smith Jr. também subiu um degrau pra essa temporada. Ele tá um pouquinho mais atlético, um pouquinho mais forte, um pouquinho com mais vontade de jogo. Então tem vários fatores que, cara, não dá pra falar que um cara que tem 20 pontos por jogo não tá recebendo a bola, sabe? Então não é que ele não tá recebendo, ele pode receber mais, isso eu concordo, e eu acho que vai acontecer. Eu vejo até o final da temporada ele com mais toques na bola pro jogo, e isso com certeza vai acontecer. É, basicamente isso, né? Ele precisa ter mais a bola na mão. É ele que precisa organizar o ataque. A gente viu ele fazendo isso durante todos esses anos no Real Madrid. Ele é capaz. Ele precisa ter mais a bola, ele precisa comandar e tirar a bola do Wesley Matthews, do Dennis Smith, e deixar o Doncic orquestrar o time. É isso que tá faltando. E talvez tenha até um certo receio por parte do Carlisle. Tudo bem, é um começo de temporada, mas assim, sei lá, você vai entregar tudo na mão do Doncic, sei lá, eu até entendo esse certo receio, é mais fácil nesse começo deixar a bola na mão de quem já tá na NBA, de quem já sabe, porque, por exemplo, se você entrega tudo na mão dele e ele começa a ter problema, aí já entra todo bust, bust, bust, branquelo, gordinho, europeu, não sabe jogar na NBA, e aí já ferra todo com o moleque, entendeu? Eu até entendo esse lado, só que agora aos poucos tem que ir deixando ele como orquestra, como maestro. Só ter paciência que ele vai longe, eu não tenho a mínima dúvida disso. Ele e o Dallas vão muito longe sabendo usar o moleque. Bom, então vamos puxar aqui pro lado leste. Eu queria uma pergunta que você mesmo colocou aqui, que é bem complexa, mas é simples e complexa ao mesmo tempo. O leste tem favorito nesse momento? Raptors, Celtics, Sixers e Bucks. Quem eu coloco na frente? Nenhum deles. Ô louco, nem o Raptors? Nem o Raptors, cara. Nesse começo de temporada, não consigo colocar um time na frente. De verdade, eu não coloco nenhum dos quatro na frente. Pra mim, eles estão no mesmo nível. Pegando esse começo de temporada, né? Claro que o recorde do Raptors é um pouquinho superior. O Raptors tá ganhando mais jogos. Mas, cara, o Bucks tá com uma sequência absurda. O Celtics é aquele time que a gente tá vendo que ainda tá com a adaptação de Kyrie Irving e Gordon Hayward. Que nem teve um rapaz que perguntou no Twitter, até daqui a pouco eu posso pegar o nome dele, que falou, queda no rendimento de Jaylen Brown e Jason Tatum. Não é queda de rendimento, você tá tendo que reintroduzir dois All-Stars, que são os caras que tem que ter a bola na mão. E o Tatum tá sendo um All-Star também, no meio de dois All-Stars, três com o Al Horford, né? Então, cara, não é uma queda de rendimento, é saber jogar coletivo, é abrir mão de 3, 4 pontos por jogo pro outro ter 3, 4 pontos por jogo a mais e o time jogar melhor num todo. Então, o Sixers também, agora com o Jimmy Butler, eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai falar no próximo episódio, mas é um All-Star que tá entrando, então também sobe mais um degrau. Então, cara, eu não enxergo, de verdade. Eu coloco os quatro no mesmo nível e vamos lá pra semifinal de conferência logo, porque, né, quero ver o que vai acontecer aí. Você enxerga o Raptors um passinho na frente, como você acabou de falar? É, então, hoje sim, né, até pra ser um pouco justo com o Toronto, porque eles foram agressivos no mercado, trocaram o principal jogador, buscaram o Kawhi, trocaram de técnico e tudo mais. Então tenho que ser um pouco justo com o Toronto aqui. Eles estão jogando até agora para eu num nível legal, a ponto de eu colocar como favorito. Só que a grande questão é o Boston Celtics, né? Com o começo de temporada bem devagar, o Gordon Hayward ainda está recuperando o ritmo de jogo, tudo isso que você já falou, você tem que readaptar o elenco, que não é fácil também. Eles têm um time ótimo no papel, só que dentro de quadra, pô, o Gordon Hayward quebrou a perna, cara, ficou um ano sem jogar. Então isso tem que ser desenvolvido ao longo da temporada, né? Como se fosse uma dor de crescimento. Você vai ter que passar por isso, só que no final o resultado vai ser legal. Eu tô acreditando isso com relação ao Boston. Por isso que eu não consigo também dar 100% de favoritismo pro Raptors, entendeu? Porque eu acho que o Celtics ainda não chegou na temporada, sabe? Eles ainda vão entrar e eles ainda vão ser o time, na minha opinião, que todo mundo tá querendo ver e que eles têm potencial para isso. Então, eu não sei, eu gosto bastante do Milwaukee também, que tem jogado de uma maneira diferente, tem chutado mais bolas do perímetro, estão com um espaçamento legal, muito por causa do Mike Budenholzer, que é o técnico agora do time. É um time, para mim, que vai ter mando de quadra nos playoffs, mas eu também não sei se conseguem chegar numa final de conferência, entendeu? Tá bem indefinido ainda, mas para dar os créditos pro Toronto, é um time que tem me agradado bastante. O Kawhi tá jogando absurdo, tá jogando o que a gente já viu ele jogar em algum momento da vida. E teve toda aquela dúvida, né, com relação à troca de técnico. Pô, o Dwayne Casey ganhou 60 jogos, fez a melhor campanha da história da franquia. E aí você pega lá e troca por um cara que já tá dentro, nem vai mudar muita coisa. Mas isso acabou sendo bom, porque o que o Toronto tá fazendo? Eles estão mantendo o estilo de jogo da última temporada, que foi muito mais coletivo ao longo da temporada regular. Então a gente viu caras como Fred VanVleet, o Giannis Nobi, o Pascal Siakam aparecendo. O Siakam que foi até jogador da semana, segunda-feira. Então assim, esse estilo de jogo tá sendo o mesmo, com um Kawhi Leonard que entrega muito dos dois lados da quadra e o Kyle Lowry que se adaptou completamente bem a ele, que tá jogando muita bola também. Então tem que ver, acho que tudo se resume ao que a gente já sabe, como é que eles vão jogar nos playoffs, como é que vai funcionar, será que eles vão conseguir executar ou se eles vão ser varridos. Ano passado eles foram varridos, o Cleveland Cavaliers 4-0, o LeBron dominou os caras de novo. Então assim, todo ano é a mesma coisa, acho que a gente só vai descobrir mesmo na hora que for pra valer, que são nos playoffs. Você falou do Bucks, você pediu a vida inteira, você tá os últimos 3 anos me pedindo, mandando mensagem aqui pra mim, pro Bucks ter um técnico. Você conseguiu, hein, cara? Não, finalmente. O Mike Budenholzer é completamente visionário, assim. Diferente do que estava sendo executado em Milwaukee. Porque o talento já tá lá há muito tempo. Sim. Há muito tempo. Faltava só uma identidade. Faltava só um estilo de jogo. E foi isso que o Mike Budenholzer introduziu. A gente tá vendo um espaçamento muito melhor. Por exemplo, o Eric Bledsoe é um dos caras que mais mata a bola de 3 no time. E ele nem é forte, assim. Nem é um gatilho do perímetro. Isso por quê? Porque o cara tá tendo vários arremessos livres aí gerados através da movimentação e da exposição dos jogadores em quadra. Milwaukee é um timaço, na minha opinião, só que faltava alguém para colocar o time no trilho. A gente vê, por exemplo, um Brook Lopez que complementa perfeitamente o Giannis Antetokounmpo. É um cara que chuta de fora, que espaça, que vai tirar o pivô adversário de perto do aro, vai trazer ele pro perímetro, e o Giannis vai poder operar de costas pra cesta, vai poder atacar o aro do jeito que ele quiser, e a defesa muito provavelmente vai quebrar. E você vai ter bons arremessadores no perímetro. Você tem o Chris Middleton, que é gatilhaço, que ninguém valoriza. Você tem o Eric Bledsoe, que mata a bola. Você tem o Ilyasova, você tem o Brook Lopez, você tem o Dante DiVincenzo. Você tem até o John Hanson, que tá ficando tão livre, que tá tendo liberdade para chutar e tá acertando. Não tão bem assim, não com consistência, mas ele tá matando. Então passa a ser uma ameaça também. Milwaukee subiu muito de nível na temporada. Eu acho que chega muito forte pros playoffs. Eu lembro na prévia da Conferência Leste, a gente ficou em dúvida entre Milwaukee e Indiana para a quarta vaga. Hoje o Milwaukee tem 2 vitórias a mais que o Indiana, 3 derrotas a menos, 10 vitórias em 3 derrotas, aproveitamento de 76%, é o segundo colocado no Leste. Então assim, é um time verdadeiro, é um time que chegou para brigar de vez. Exato. E aí fechando o Leste, né, os outros times que merecem um certo destaque é o Pacers, que a gente já fez toda aquela análise no começo da temporada, que continuou fazendo um ótimo trabalho da última temporada. O Hornets, que tá com o Kemba Walker comendo a bola, como sempre, totalmente desvalorizado. E o Pistons, são acho que os outros três times que merecem falar alguma coisinha. Blake Griffin começou a temporada destruindo também, André Drummond estupidamente, né, dominante dentro do garrafão. E quem mais você acha que merece um destaque aí? O Heat eu esperava um pouco mais nesse começo de temporada, tá 5-8, né? O Heat tem técnico e time, uma rotação para começar melhor. Até um abraço pro Igor do Game Time Brasil, né? Nosso parceiraço de Fortnite. E tá, ele tá puto com o Heat, ele tá chateadaço. Ele, toda vez que a gente se fala, ele... Ah, porque a gente não tem um All-Star, a gente não consegue jogar, a gente chega no terceiro quarto sempre pau a pau e depois terceiro, quarto, quarto, o time adversário consegue deslanchar porque falta uma peça no time. O Wizards é o time... O que você acha? O Heat e o Wizards são os dois times que devem subir mais agora pro meio da temporada? É, eu espero que sim, com relação ao Washington, né? Porque o time que eles têm é decente. É, no papel é time de playoff. Só que os caras estão completamente perdidos dentro de quadra, né? Washington, eu tava olhando aqui antes da gente gravar. Washington é um time que mais toma pontos por jogo. É, ou seja, tem uma das piores defesas, se não há propriamente dita, olhando só nesse quesito, né? Os caras tomam 118 pontos por jogo. Isso é ridículo. E eles têm material humano para fazer muito melhor que isso. Então, assim, eu espero que o Washington melhore, porque senão vai implodir, não vai dar mais. Você vai ter que trocar um John Wall ou um Bradley Beal, porque senão tá chegando no limite, assim. É, de todos os times aí que você falou também, eu queria destacar também o Indiana Pacers. É, os caras têm uma segunda unidade muito legal, Tyreek Evans está jogando fino, Domantas Sabonis está jogando pra caramba. É legal também, passou bastante jogo do Pacers, né, ultimamente na TV brasileira. É legal ver como é que eles estão usando o Sabonis e o Thaddeus Young de costas pra cesta e usando cortadores em direção ao aro, o Oladipo, o Corey Joseph. Então são caras que estão distribuindo bem o jogo, é um time redondinho. É, claro, o Oladipo, como eu lembro, até você falou também na prévia, o Oladipo não vai ter mais o fator surpresa, e é isso que a gente tá vendo. É, na última temporada o cara explodiu do nada, e esse ano os times já estão um pouco mais preparados pra tirar ele do jogo, mas mesmo assim o Indiana tá dando trabalho na conferência, muito por causa dessa segunda unidade, de um Sabonis que de vez em quando vai, sei lá, colocada 11 de 11 nos arremessos de quadra, e quando não fizer isso também é um jogador regular. Você tem um Tyreek Evans vindo do banco, que é um cara que consegue pontuar, mas também distribui o jogo. Ele passa bastante tempo em quadra com a bola na mão, organizando o ataque. Então eu acho bem legal esse time do Indiana. E tem aí o que você já falou, Charlotte, o Kemba Walker tá arregaçando, Detroit começou um pouquinho melhor, agora tá oscilando também, que é provável que aconteça, mas eu acho que eles consigam uma vaga de playoff. E tem o Brooklyn Nets também, pra gente mencionar, que por mais que tenha 6 vitórias e 8 derrotas, mas tá aqui na última vaga e estão jogando muita bola. Uma pena que o Caris LeVert se machucou, mas acho que no final das contas a gente tem que olhar pelo lado positivo de que ele não teve nenhum dano estrutural, nada muito mais sério. Eu achei que ele ia ficar eu não vi a lesão até agora e não vou ver, eu não tava vendo o jogo, não vi vídeo também, não quero ver, mas eu imagino o que aconteceu. E quando eu fiquei sabendo, eu falei, puto, o cara vai ficar um ano fora com certeza. Mas no final a gente acabou tendo boas notícias aí, talvez ele, muito provavelmente ele vai voltar a jogar ainda nessa temporada. Então isso é algo que tem que ser valorizado, e quem sabe o Brooklyn Nets não busca essa última vaga aí, não sei. Será? Cara, eu não duvido. Depende de Washington e Miami, né? É isso que você falou. Depende se eles subirem. É, o problema do Nets agora vai ser sem o LeVert, né? Que tava jogando fino, fino do fino. Aí perde uma referência. É, eu acho que eu não apostaria no Nets indo pra essa última vaga, não. Eu acho que eles caem mais umas 3, 4 posições até, cara. É, eu apostaria nisso. Bom, você tem mais alguma coisa especial pra falar? Porque senão eu faço uma pergunta aqui do Nigan. Não, faz a pergunta e vambora. Então fechou, do Nigan. Ó, eu não vou ler o arroba do Nigan, porque o arroba dele é 6C14 e uns 37 números seguidos aqui. Então é o Nigan, do The Walking Dead lá, aqui, da Lucille. Vocês conhecem o Nigan. É, o Spurs deveria ir pro tanque ao invés de tentar pegar uma sétima ou oitava colocação no Oeste? Não, playoff. Playoff, né? É um time que tem DeMar DeRozan, que tem LaMarcus Aldridge, que tem o Greg Popovich. Playoff, né? Não dá pra abrir mão da temporada tendo esses jogadores no elenco, cara. Não tem como. Não, um time com Greg Popovich de técnico nunca pode pensar em tanque na vida. Nunca. Você pode colocar o time da... Sei lá, o meu time da faculdade na mão dele que a gente vai chegar nos playoffs da NBA. Tenho certeza. Então não é nem cogitável essa opção lá em... Lá em San Antonio. Não, isso aí não dá. E outra, cara, tem muita temporada pela frente ainda. Sem falar que nos playoffs é um campeonato à parte, né? Então, tudo pode acontecer, ué. Ainda mais com esses nomes aí que a gente falou. Sim, e a gente citou os dois times, né? Raptors e Spurs. Que troca perfeita, né? No papel. Parece que foi perfeito. O DeRozan conseguiu encaixar o jogo perfeitamente lá em San Antonio. Tá distribuindo a bola, como você até me escreveu um texto outro dia sobre isso, e o Toronto, que o Kawhi, a gente já rasgou todos os elogios. Então é só pra deixar uma menção honrosa também a essa troca, que a gente falou bastante sobre isso, falou com o Buga sobre isso, que tem um vídeo lá no YouTube, e cara, superou as expectativas, hein? Não, deu muito certo pros dois lados. Que bom que aconteceu. É isso, Caio Gasparetto, chega por hoje? Ah, pra gente fechar aqui, tem a pergunta do Diego Matheus aqui no Twitter também, o arroba dele é diegomateusdes1. Que ele perguntou se o Suns é a maior decepção da temporada até agora. Então, acho que a gente foi até um pouco cauteloso, né, na prévia falando sobre o Phoenix Suns, porque eles não iam ter muita, né, por mais que tenham peças interessantes, o Oeste é selvagem e eu acho que a gente concordou que eles iam ter bastante dificuldade. Só que assim, eu acho que eles estão tendo muita dificuldade. Tá pior, eles estão com duas vitórias e 11 derrotas, tá pior. Não sei se é isso que eu tô querendo dizer, não sei se dá pra gente cravar como uma decepção, porque a gente não esperava já muita coisa, mas assim, duas vitórias em 13 jogos é abaixo do que a gente contava, hein? É que pior que o último não tem como, a gente já tinha colocado eles em último, né? Pior que última colocação não tem como, mas dá. Mas não tão ruim assim. Não tão ruim assim. É molecada, né? Time de dois jogadores que. Dois moleques que. Cara, não tem. Não tem como, não tem espaço na liga pra um time desse. Vai perder todos os jogos que tentar disputar pau a pau com qualquer outro time assim, não vai ter perna. Tem que ver se eles melhoram ao longo da temporada, né? Porque eles montaram o elenco justamente pra fugir disso, né? Pra não ser um time de moleque que iria apanhar o tempo todo, né? Eles têm bons veteranos. Ariza, Jamal Crawford, Ryan Anderson. Então, assim, era pra ser um pouquinho mais equilibrado, né? Não, acho que pra mim não chega a ser uma decepção, porque eu já não esperava muito. Mas eles estão abaixo do que eu esperava realmente. Pra mim, a maior decepção é justamente o Washington Wizards. É um time que tá saudável, tudo bem que o Dwight Howard começou a jogar tem pouco tempo, mas é um time que tá saudável, é um time que tem chegado em playoff em todos os últimos anos aí. O elenco praticamente segue os mesmos moldes, baseado em John Wall e Bradley Beal. Eles fizeram algumas contratações até que ok na intertemporada, Austin Rivers, Jeff Green... Sei lá, era pra estar muito melhor. Quatro vitórias e 9 derrotas. Eles tomaram um cacete do Oklahoma City Thunder em casa. A defesa tá uma zona, tá completamente desorganizada. E, sei lá, eles têm que se recuperar ao longo da temporada. O começo foi bem abaixo do que eu esperava. A grande decepção pra mim até agora é o Washington Wizards. Assina embaixo. Agora com o Houston, né, melhorando uns passinhos, eu acho que o principal nome é o Wizards. O Wizards, como você... Já falou perfeitamente, isso é uma decepção. O Suns não é. O Suns esperava melhor, mas não chega a ser uma decepção. O Wizards é triste, é triste. Valeu, Rê. Obrigado aí a todo mundo que ouviu. Em breve terá uma análise da troca do Jimmy Butler também no seu agregador favorito. Obrigado por acompanhar e obrigado pela presença mais uma vez, Renatão. Tamo junto. Falou, meu bom. Meu consagrado. Meu consagrado. Foi um prazer estar com você mais essa tarde, viu? Aquele abraço.